Cafezinho das Produções. DJ Everton. Escuta essa besteirinha aí. Exigente, vai, vai. Chuyazinho das Produções. DJ Everton.

Everton. Ailton Produções. Produções. Maranhão. É fruto sensual. Aceita, meu amor. Dani DJ Everton. Chega a noite e sonho em te encontrar. É muito louco, uma paixão virtual. Produzindo o que você gosta de ouvir. Vamos nessa! Vamos nessa, Everton! Vou te buscar no infinito do céu. Vou desenhar seu sorriso e guardar pra mim. O preciso eu vou fazer. Nesse amor eu tô viajando. Vou roubar você pra mim. Aqui tá frio e só você. DJ Everton está no ar. Prometo nunca vou te fazer chorar. Prometo minha vida inteira te amar. Não sei se é sonho.

sair pra namorar. Estando bem vestido, quero mostrar pro mundo que estás comigo. Vamos nessa, vamos nessa, Everton! Dário Rocha. Chego me cercando com plano armado pra conquistar o meu coração. Já me enfeitiçou, me tirou do normal. Esse teu sorriso levantou meu astral. Vamos logo marcar esse encontro. Pra cima, Everton! Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Júnior Santorini. Santorini. Melhores CDs em Cândido Mendes. Fala galera, quem tá falando é o cantor Tino Absoluto. E os meus sucessos você ouve aqui com ele, DJ Everton Produções. Fala galera, aqui quem tá falando é o garoto do Melody. E também tô ligado no DJ Everton Produções de Cândido Mendes. Um abraço, manda ver, Everton. Eu não vou mais brigar, eu não vou mais chorar. Produzindo o que você gosta de ouvir. Eu não vou mais brigar.